dar um outro aviso aqui. Estamos online? Atenção, essa aula pode ter algumas interrupções devido à presença de um agente infiltrado. Né? Se isso aconteceu, peço desculpa desde já, mas não há nada que eu possa fazer contra a presença desse elemento. E agora vai trabalhar, vagabundo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu, antes de iniciar a aula, queria fazer um breve comentário sobre esse movimento de hoje. Já era previsível que, pouco importando o que o pessoal ia dizer do alto palanque, a mídia inteira ia chamar a atenção para o elemento intervenção militar. Ainda que fosse uma única pessoa no meio de 10 mil pedindo intervenção militar, essa seria, né, o tema fundamental, como de fato foi no Estadão, na Folha, etc, etc. Isso é assim porque a redemocratização é o mito fundador de toda essa fase da nossa história. E ela é um mito fundador sacrossanto e intocável. Então isso quer dizer que toda a orientação política do Brasil, desde 1988, pelo menos, ela se marca, ela se define pelo horror à ditadura militar. Então qualquer coisa que lembre de perto ou de longe aquilo já está condenado. Quer dizer, passados 50 anos, mais de meio século do golpe, ainda não foi possível avaliar as coisas de uma maneira serena e equilibrada. Quer dizer, a propaganda comunista prevalece em 100% dos casos, ela foi imposta em todas as universidades, em milhares de livros. É uma operação, uma vasta operação de propaganda, como raramente se viu no mundo, sem jamais ter sido contestada, exceto, às vezes, pelos personagens envolvidos, como algum militar que foi perseguido, ele reage, tá, mas uma reação intelectualmente séria nunca houve. Né? Então, os caras ocuparam todo o espaço cultural e mental com esse... Mais história, chamar. Ocuparam todo o espaço intelectual e mental com o mito das origens do golpe, aquela história, o golpe começou em Washington, que até hoje eu desafio todos esses camaradas, esses milhares de historiadores e analistas políticos a me dizerem o nome de um agente da CIA lotado no Brasil na época. Até hoje não apareceu um único nome, ao passo que agentes da KGB infiltrados no governo Goulart já apareceram dezenas. Mas, evidentemente, uma coisa como essa não pode ter espaço na mídia. O pessoal que organiza os movimentos de protesto também, às vezes, está muito enganado, não entende a mídia como ela de fato é. Pensa assim, a mídia ela é parcial, ela é... Não, a mídia não é parcial. A mídia é um elemento essencial, é um integrante essencial da militância comunopetista. A mídia foi o primeiro território ocupado na ocupação de espaços, isso já nos anos 60 do século passado. Portanto, a mídia é um aparato do Partido Comunista. Você não tem a menor dúvida disso aí. E quando eu digo Partido Comunista, eu digo, olha, as pessoas que parecem mais serenas, equilibradas, né, são justamente essas que são as perigosas, esses são os desinformantes, tá certo? Eu sei porque eu sei o nome de cada um, eu sei o que o sujeito está fazendo na mídia, o posto que ocupa, qual é a função dele, e eu estou dizendo para esse pessoal que organiza os protestos o seguinte: vocês estão pondo o carro antes dos bois. Antes de derrubar o PT, tem que derrubar a mídia, O pessoal não está levando isso muito a sério. Eu digo, olha, a mídia é uma barreira, né? Assim como o pessoal do exército dizia que o exército é a grande barreira para que o comunismo não tome conta do país, a mídia é a grande barreira para impedir que o comunismo seja denunciado. Ela está aí para isso, essa é a função essencial dela, né? Então, você vê aqui, essa coisa de você dividir a política nacional entre PT e PSDB, grosso modo, existem mais partidos de um lado e mais do outro, é uma operação já montada com muita antecedência para limitar o jogo político à disputa de cargos, sem que haja, sem que se toque em nenhum problema ideológico ou estratégico. A discussão ideológica foi proibida, isto há mais de 30 anos. Então, o que, que você vê? A discussão se limita a duas coisas, acusações de corrupção e acusação de má administração. Coisa que podia acontecer até no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Essa é coisa que são assuntos que se podia levantar ali dentro. Quer dizer, um aparatinique acusando o outro de corrupção, ah, você roubou dinheiro, ou então você é um mau administrador. Então, isso quer dizer que essa operação foi montada para neutralizar a discussão política. E a mídia é um instrumento fundamental disso, assim como o PSDB também é um instrumento disso, embora nem todas as pessoas que estão nesse partido estejam informadas desse esquema e nem concordem com ele. Então, vamos dizer, muito antes de uma ação contra o PT, teria sido preciso uma ação contra a Folha de São Paulo. Isso mais de 10 anos atrás. Se não derrubar esse poder, nada será possível. Tá? Agora, quanto a esse pessoal que sai aí pedindo intervenção militar, em primeiro lugar, devo lembrar que intervenção militar é um meio para chegar a um fim. Quer dizer, intervenção militar para quê? O que, que você quer obter com ela? Tá certo? E segundo, você faz questão de que seja através de uma intervenção militar, se for possível conseguir de um outro jeito, você não quer mais? Né? Vamos supor que, vamos dizer, pela própria pressão popular e por ações judiciais, etc., se consiga desmantelar esse esquema. Não está bom assim? Precisa ter intervenção militar? Quer dizer, você faz tanta questão dos meios. Se não for exatamente pelo meio que você deseja, não serve. Né? Quer dizer que a intervenção em si é mais importante do que a derrubada do PT, a derrubada do Foro de São Paulo, etc., etc. Quer dizer, virou uma espécie de fetichismo. Em segundo lugar, eu devo lembrar que em 1964, que foi uma intervenção militar muito bem sucedida, ninguém saiu clamando por intervenção militar. Eles clamavam pela derrubada do João Goulart, faziam discurso anticomunista, etc., etc. Enquanto isso, os militares estavam quietinhos, preparando uma intervenção que, você veja, nem mesmo a cúpula militar sabia da iniciativa que ia ser tomada pelo general Olímpio Mourão Filho. Quer dizer, quando menos esperava, ele botou os tanques na rua. É claro que em qualquer operação militar, o elemento de surpresa é número um. Tá certo? Então, um golpe militar anunciado por um clamor nas ruas é o fim da picada. Só no Brasil alguém pode acreditar numa besteira dessa. Tá certo? E eu digo, olha, se eu fosse um general e estivesse tramando uma intervenção militar e visse todo mundo na rua falando disso, eu desmantelava a operação na mesma hora. Falava, não, agora não é o momento. Tá certo? Uma intervenção militar, seja o que eles chamam de intervenção constitucional, seja um golpe, um golpe para a tomada do poder, ela pode se aproveitar do clamor popular, mas não o clamor popular que vai indicar, olha, o golpe vem dali, é seu general fulano, etc. Isso é coisa de maluco, entendeu? Né? Então, é por isso também que muita gente desconfia que os defensores da intervenção militar são agentes infiltrados, alguns podem até ser, e outros consideram como inimigos. Não, porque não é questão de você ser a favor ou contra a intervenção militar. Eu sei que isso não é uma coisa para se sair falando. Né? Infelizmente, é difícil explicar isso para as pessoas, todo mundo tem suas teorias. Eu digo, olha, peraí, vamos fazer a coisa. Você leu pelo menos o livro do Curso de Malaparte, A Técnica do Golpe de Estado? Não. Então fica quieto. Né? Quer dizer, você não estudou nada a esse respeito, você não sabe como se fazem essas coisas, né? Não sabe como se prepara esses movimentos, então é melhor você não dar palpite. Você pode querer, tem o direito de você lutar pelos seus ideais, mas não em você querer decidir uma estratégia e tática. E clamar por um golpe militar é decidir a estratégia e tática, é? Será que a pessoa não entende isso? Você não está pedindo o fim do PT, você não está pedindo abaixo do comunismo. Não, você quer uma determinada ação estratégica e tática. Né? Que é justamente o ponto onde você não entende nada e está dando palpite. Então, uma intervenção militar não é um ideal, não é algo que seja para você ser contra ou a favor. É, ela é um instrumento de ação. Então, só quem pode avaliar se esse instrumento é útil ou não são os próprios militares, evidentemente. E parece que eles não o consideram muito útil neste momento. Também, alguns oficiais das Forças Armadas andaram dizendo: não, nós estamos esperando a sociedade civil tomar iniciativa. É? Sim, mas tomar iniciativa de quê? De chamá-los? Não é isso, não pode ser isso. Alguém pode até ter usado a expressão, mas como uma figura de linguagem, né? Não é sério dizer: olha, me chame para dar um golpe que eu darei um golpe. Isso é coisa de louco, é coisa tão infantil, tão pueril, que não merece nem ser discutido. Mas, agora, às vezes eu dou uns conselhos, porque eu não quero discutir o assunto em detalhes, sobretudo em público, tá? Preferia ficar mais discreto. Se viesse aqui, eu diria. Mas acontece que no Brasil, se você não explicar tudo com os seus mínimos detalhes, não provar cada ponto, o pessoal insiste. O brasileiro está muito cheio de opinião, muito teimoso e muito mal preparado, né? Então, quer dizer, você vê o pessoal clamando por essas coisas e eles não estudaram sequer como foi o golpe de 64, meu Deus do céu. Nem isso os caras sabem. Eles imaginam que todo mundo saiu com cartaz, Forças Armadas, né, deem um golpe. Ninguém queria golpe militar em 64, queria o fim do João Goulart. Né? Quer dizer, o golpe militar foi o instrumento que o general Olímpio Mourão Filho lançou mão, quer dizer, numa espécie de improviso, aproveitando o momento e passando até por cima dos seus colegas de farda, que não queriam intervir. Né? Bom, então, eu vejo o seguinte: esse movimento está tendo muito sucesso, é uma coisa maravilhosa que está acontecendo, de algum modo, por um único detalhe. Acabou o monopólio esquerdista das manifestações de rua. Isso já é uma coisa assim, um sinal de volta à normalidade. É normal você ter manifestação de todos os lados. Agora, ter só um partido de hegemonia das ruas, isso não tem sentido. Isso realmente acabou, e só por isso, já todos os líderes do movimento, um pouco importando as suas convicções pessoais, estão todos de parabéns, tá certo? Mas, evidentemente, como é um movimento espontâneo, ele praticamente não tem um comando. Você vê vários centros pipocando aqui e ali, cada um dizendo o que bem entende, sem coordenação, tem até partia dois caminhões de som falando ao mesmo tempo, né? Por tudo isso, então, evidentemente, não há uma estratégia geral. Mas aquele que tem cabeça para pensar em estratégia tem que pensar nisso. Você tem que derrubar o poder da grande mídia primeiro. Isso não é difícil. Não é difícil porque essas empresas de mídia, elas não têm poder nenhum. A Folha de São Paulo vende hoje o mesmo número de exemplares que vendia na década de 50. A população brasileira hoje, eu acho que é 6 ou 8 vezes maior. E eles não vendem um exemplar a mais. Quer dizer, essa gente só fala para eles mesmos. Quer dizer, a mídia é autofágica, se alimenta de si própria. Isso é um mito também, né? E quanto à televisão, quer dizer, a televisão repete o que saiu nos jornais. E se o jornal dá a pauta, a televisão repete, né? Então, os jornais ainda são, para a classe jornalística, o centro de comando. As televisões não têm essa autonomia, né? Então, uma ação séria para exigir dessa gente uma cobertura honesta, como por exemplo hoje, essa passeata obviamente tinha no mínimo 40 mil pessoas. O pessoal chega lá e diz: ah, são 3 mil, são 2 mil, quer dizer. E aquela passeata do MST, onde todo mundo coube embaixo da marquise, do mastro, eles diziam 12 mil. Né? Quer dizer, é uma coisa assim tão absurda, quer dizer, se 3 mil pessoas bastam para lotar a Avenida Paulista inteira, e 12 mil cabem embaixo da marquise do MASP, então as regras da aritmética elementar foram mudadas. Tá certo? Mas o pessoal da mídia pode chegar a este ponto e chega de fato. Então, entendam, né? Reclamar que a mídia é parcial é besteira. A mídia não é parcial. Né? A mídia é militância. A mídia é agente de desinformação. Eles são comunistas mesmo, não estou brincando. E tem, veja, os jornais estão cheios de pessoas que parecem equilibradas, que jamais saem aí gritando em favor do PT e tal, e que são estes os agentes mais importantes, meu Deus do céu. É? Eu não posso aqui dar os nomes de um por um, tá certo? Os nomes vão acabar aparecendo. E vocês vão ver que muitos deles estavam na KGB já na década de 60, né? E continuam trabalhando para eles, né? Então, esse negócio da mídia é um problema, é o problema mais sério do Brasil. Muito antes de esse pessoal comunista conseguir tomar um sindicato ou uma escola, eles tomaram redações de jornais. Então, tudo isso aí é só para dar uma breve análise das coisas, para não dizer que eu estou desatento a isso. Estou atento a tudo isso aí, estou acompanhando com o maior interesse. Acho maravilhoso o que estão fazendo de algum modo, tá certo? Mas ainda precisa repensar muita coisa. Também eu acho um absurdo o pessoal que é contra a ideia de intervenção militar. Eu acho que é um absurdo ser contra ou a favor da intervenção militar. A gente é contra ou a favor de finalidades, de fins, de objetivos, não de meios, né? Então, a discussão de meios não é uma coisa para ser discutida na massa. Né? Discussão de meios é para a elite, para a elite dirigente. Mas a massa tem que se ater aos fins. Quer dizer, o que nós queremos, afinal de contas? Uma coisa simples e direta, que é o que? O impeachment da Dilma, que é a anulação da eleição, que é o fechamento do Foro de São Paulo, que é o fechamento do PT, o que você quer? Tá certo? Isso se fala em público. Agora, estratégia e tática não é para se discutir na praça pública. Bom, então são essas observações. Hoje vamos continuar aqui com o Kant. Eu fui obrigado a mudar um pouquinho a ordem das coisas. Como eu expliquei no começo, eu pretendia primeiro traçar, vamos dizer, o que seria o mundo ideal do Kant, quer dizer, o mundo futuro tal como Kant o concebeu. Que essa parte da obra dele não é considerada essencial, às vezes os analistas nem prestam muita atenção, passam em cima e vão direto para as grandes obras como a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática, a Crítica do Juízo, etc, etc. Mas esses escritos me parecem muito importantes, por quê? Porque o Kant permanece fiel a esses mesmos ideais ao longo de toda a carreira dele. Quer dizer, o que ele dizia ali aos 30 anos, o que ele queria aos 30 anos, é o que ele queria até o último dia da vida dele. Então, é um sinal que é uma coisa importante. Segundo, ele não examina criticamente essas ideias. Ele adere a elas e as expõe até com uma certa ingenuidade. Tá certo? Mostrando que este, na verdade, é o ponto fixo do universo mental dele. Ao passo que os outros pontos, a gnoseologia, a ética, etc., ele mudou muitas vezes. Na própria Crítica da Razão Pura, ele fez muitas alterações, da primeira edição de 1871 para a segunda de 1781 para a segunda de 1787. E sobre muitos pontos você vê ele mudar de ideia. Porém, esses ideais, esse conceito do mundo futuro, né, quer dizer que o universo racional, o universo social racional, a ordem social racional, ele adere a isso já na juventude e permanece fiel até o fim. Então, este é o ponto fixo, o resto gira em torno. Então, eu achei que, vamos dizer, a ordem e hierarquia dos fatores na análise da filosofia do Kant tinha que ser mudada. Tinha que pôr isto em primeiro lugar, ou seja, aqui estão os objetivos e o resto são os meios que ele foi desenvolvendo para isso. Quando você faz essa operação, você descobre umas coisas assombrosas. Por exemplo, nós temos já 200 anos de discussão sobre se o Kant é a favor ou contra a religião. Até hoje não chegaram a uma conclusão. Nos Estados Unidos, o ambiente protestante, então, que é mais sensível a essa coisa, a bibliografia, né, pró e contra a religião de Kant é monstruosa. Você não consegue nem acompanhar. Quer dizer, é uma discussão que já vem acalorada há muito tempo e, como diz, até hoje ninguém sabe quem morreu. Garanto que foi ele e garanto que fui eu. Tá certo? Só que toda essa discussão se senta nas doutrinas do Kant sobre a religião. Eu digo, opa, peraí. Mas se ele já bolou um mundo político, um mundo estatal, onde a religião não cabe, Né? O resto que ele diga sobre religião são apenas meios para chegar a esse fim. Quer dizer, e o próprio fato de você inaugurar uma discussão inconclusiva, tá certo? Já serve para, vamos dizer, amortecer o papel da religião na sociedade, é evidente. Então, pouco importa saber se a filosofia do Kant, né, expressa, tal como expressa nos textos maiores, é a favor da religião ou contra a religião. O esquema dele é assim, é para eliminar a religião da ordem pública. Quando ele explica que um pastor ou padre pode expor a sua doutrina dogmaticamente aos fiéis reunidos na igreja, mas que ao falar para o público leitor em geral, ele deve ter o direito e até o dever de criticar a sua própria religião, ele já isolou a religião no domínio privado. Ele usa essa expressão, que é privado e público. Então, é o sistema iraniano. Você pode pregar o cristianismo dentro da sua igreja ou dentro da sua casa, você não pode falar na rua. Você não pode falar para o público em geral. Não? Então, a partir daí, a discussão de se o Kant é pró-religioso ou anti-religioso se torna puramente acadêmica. Porque, no, haja o que houver, não haverá espaço para a religião na vida civil, haverá apenas na vida privada dos indivíduos. Quando você acompanha, vamos dizer, a evolução do Estado nos países do Ocidente nos últimos 200 anos, você vê que essa operação de exprimir a religião cada vez mais no recinto privado e retirá-la da cena pública é uma coisa que é evidente, que é isso mesmo que está acontecendo há muito tempo, e isso é exatamente a ideia do Kant. Tá certo? Então, isso não quer dizer que o Kant desvalorizasse a religião em si mesma. Ele só não queria que ela tivesse uma presença pública. Ele queria confiná-la, tá certo, no recinto fechado dos fiéis. Em segundo lugar, o fato de ele não admitir, de ele considerar criminosa, vamos dizer, uma classe eclesiástica que repita inalteravelmente a mesma doutrina, já torna absolutamente inviável, em primeiro lugar, a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é isso, quer dizer, o dogma é imutável, nós não vamos mudar a conversa, tá certo? E a Igreja está aí para manter o depósito da fé e não para ficar mudando a toda hora. Isso é um elemento estrutural da Igreja Católica. Então, de cara, se você é católico, a discussão sobre o Kant ser religioso ou não já não tem interesse, porque você sabe que a Igreja Católica não vai estar lá. Tá certo? Quantas igrejas protestantes? Bom, umas estarão, outras não, e estarão lá principalmente aquelas que consentirem em fazer da religião, vamos dizer, um assunto da esfera puramente privada. Tem muita gente que concorda com isso e não vê nada de mal. Então, operando esta virada, eu pretendia primeiro examinar os ideais políticos do Kant até o fim. A amostragem que eu dei aqui já é mais do que suficiente, e não acho que nem preciso insistir nisso, embora possa insistir e dar mais provas do que eu estou dizendo. Porém, a segunda parte do exame, que é como a filosofia mais técnica do Kant contribui para este objetivo, essa é a parte mais espinhosa do negócio. Porque é preciso rearticular, então, toda a interpretação corrente de alguns pontos do Kant. E, entre outros, é preciso levar em conta o seguinte. Muitos filósofos, gostem ou não gostem do Kant, consideram que algumas descobertas dele são definitivas. Por exemplo, Kant enterrou a metafísica é impossível. Então, a partir daí, desenvolvem-se muitas discussões, algumas pessoas que acham isso ótimo, outras que acham péssimo, alguns que tentam encontrar outras saídas, mas eu nunca vi nenhum que dissesse, olha, as objeções do Kant à metafísica são uma falácia. Então, a falácia é grossa. Tá certo? Eu nunca vi ninguém dizer isso. Pode ser que alguém disse. Eu não li muito, vamos dizer, analistas escolásticos do Kant, eu não li muito. Pode ser que alguém tenha dito isso, não sei. Mas, entre outros pontos, é fundamental para o Kant o seguinte. Ele diz, um objeto dos sentidos não tem nenhum conteúdo inteligível, né, em si mesmo. O que é inteligível vem das estruturas da nossa razão apenas. que é independente dos objetos. E ela tem que se superpor a esses objetos, tá certo? Havendo até um certo desajuste entre o que é percebido pelos sentidos e o que é produzido pela razão. Mas a razão pode ordenar esses objetos dos sentidos de modo a criar um sistema das ciências que seja racional e válido. Tá certo? Porém, ela sempre estará tratando apenas de aparências, não das coisas em si mesmas. Ora, o que dizia a filosofia antiga? Dizia que todo e qualquer objeto dos sentidos ele tem a sua forma externa, a sua forma sensível, mas que ele tem por dentro uma forma inteligível. A primeira é acessível aos sentidos e a segunda à nossa inteligência. Ou seja, os seus olhos percebem um gato e a sua inteligência lhe diz que é um gato e encontra o conceito de gato e o classifica dentro dessa espécie. Né? E faz lá, consegue fazer mais uma série de distinções. É isto mesmo que o Kant diz que é impossível. Nós apenas classificamos aparências. Né? Muito bem. Para fazer isso, ele diz que só existem dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento racional, a priori, e o conhecimento pelos sentidos, a posteriori. Vamos ver se isso se justifica. E é exatamente disso que eu estou tratando aqui. Então eu vou ler isso para vocês e comentar. A distinção de Kant entre conhecimentos a priori e conhecimentos de experiência parece diferenciá-los por sua origem. Ou seja, uns conhecimentos vêm da razão pura, outros conhecimentos vêm da experiência. Né? E a ciência consiste em aplicar as categorias da razão pura ao conhecimento pelos sentidos. Isso é o que ele está dizendo. Mas dizer que um conhecimento tem origem a priori é inteiramente absurdo. O que quer dizer uma origem a priori? Né? O que significa? Quer dizer, quando o conhecimento vem da experiência, eu sei que ele veio da experiência, quer dizer, eu sei tal coisa porque eu vi. Mas se eu disser, não, esse conhecimento vem a priori, eu digo, não, se ele é a priori, significa o seguinte, ele sempre esteve aí e de algum modo você sempre o soube. Isso não é uma origem, de maneira alguma. Por exemplo, o princípio de identidade. Você conhece o princípio de identidade porque ele tem uma origem a priori ou porque ele tem apenas uma validade a priori? É. Então, um conhecimento ser válido a priori, como por exemplo o princípio de identidade, não significa que você tomou conhecimento dele a priori. Tomar conhecimento de alguma coisa a priori é impossível. A priori é exatamente antes da experiência, antes de qualquer experiência e antes de ter pensado o assunto. Então, isso não pode ser jamais uma origem. É o mesmo que dizer que conhecemos uma verdade antes de que ela chegue ao nosso conhecimento. Ela pode estar lá e ser válida antes de chegar ao nosso conhecimento. Mas nós não podemos conhecê-la antes de conhecê-la. Uma verdade pode ser válida independentemente da experiência, mas só pode ser conhecida na experiência concreta de percebê-la, isto é, de pensá-la. E aí mesmo que o Kant vai chegar a dizer ao transcendental. Ele diz, a noção transcendental é aquilo que só se revela na experiência, mas quando analisado se descobre que é anterior à experiência. Mas é anterior na sua origem ou na sua validade? Essa é a confusão. Hã? Quer dizer, você descobre que certos elementos do seu pensamento só se revelaram no curso da experiência, mas que eles são válidos independentemente da experiência e que eles não dependem dela para validá-la. Tá certo? Mas sim, mas de onde você os tirou? Qual foi a origem deles? Né? Sei, independentemente da experiência, que um quadrado dividido na diagonal dá dois triângulos isósceles. Mas nunca soube disso antes de haver pensado no assunto. E quem pode negar que pensar é uma experiência, um ato cognitivo realizado num certo momento do tempo por um sujeito cognoscente real e concreto? Um conhecimento pode ser a priori quanto ao seu princípio de validade, jamais quanto à sua origem. Todo o esquema da teoria do conhecimento do Kant se baseia nesta confusão entre o princípio de validade de um conhecimento e a sua origem. A distinção do Kant é, portanto, confusa e inaceitável, pois não distingue os tipos de conhecimento segundo um critério único de diferenciação, mas segundo dois critérios superpostos. Essa é a velha regra aristotélica das divisões, quer dizer, você vai fazer uma classificação, a chave da classificação tem que ser a mesma para todos os objetos. Né? Por exemplo, aqui eu vou classificar os meus livros. Então, eu classifico por assunto. Né? Bom, mas eu posso classificar por data. Mas se uns eu classifico por assunto, outros por data, vai ficar uma confusão desgraçada. Né? Então, o que o Kant está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está classificando... Ele fez dois tipos de conhecimento, dos quais um se distingue pela sua origem e outro pelo seu princípio de validade, que ele pensa que é uma origem. Então, acompanhando? Pior ainda, essa distinção está ligada ao fato de que, segundo Kant, a intuição intelectual, aspas, está absolutamente fora do alcance dos nossos poderes cognitivos. Porque não existe intuição intelectual, só existe intuição sensível ou existe o conhecimento a priori. Não existindo intuição intelectual, restam apenas de um lado a intuição sensível e do outro o pensamento discursivo, os quais correspondem, segundo Kant, ao conhecimento a posteriori e a priori, respectivamente. Ora, nada mais óbvio do que o fato de que o pensamento discursivo repousa inteiramente na nossa capacidade de reconhecer a identidade e a diferença entre dois ou mais conceitos. Digo, por exemplo, que um quadrado é uma figura plana de quatro lados e quatro ângulos iguais, ou que é aquilo que aparece quando juntamos dois triângulos isósceles pelo seu lado maior. O pensamento discursivo coloca diante de nós os conceitos dessas duas figuras e reconhecemos sem nenhuma hesitação que são idênticas. Mas como o reconhecemos? Por meio do pensamento discursivo? Nunca. O pensamento discursivo pode apenas nos apresentar os conceitos lado a lado. Reconhecer que são idênticos ou diferentes é um ato intuitivo imediato. Ou então não é nada. Então, essa é a diferença, aliás, entre que a lógica clássica estabelece entre juízo e proposição. A proposição é apenas uma sentença. A sentença se transforma em um juízo no momento em que você diz sim ou não a ela, em que você concorda ou discorda, em que você reconhece nela a verdade ou reconhece a falsidade. Ora, criar as proposições e discorrer, isso é transitar de uma proposição a outra, é uma atividade. Reconhecer a veracidade ou falsidade é outra atividade completamente diferente, senão não haveria diferença entre juízos e proposições. E, mais ainda, nós acreditaremos em tudo que nós pensamos. Seria impossível você pensar uma coisa como meramente hipotética e outra como uma verdade categórica. O pensar é o mesmo nas duas circunstâncias, mas há um outro elemento, que é o elemento, vamos dizer, da anuência, da concordância ou da percepção da verdade e falsidade. A percepção de verdade e falsidade é a mesma coisa que a percepção de identidade e diferença. Quer dizer, aqui tem uma figura de quatro lados e quatro ângulos iguais, ali tem outra figura composta pela junção de dois triângulos isósceles pelo lado maior, você diz, mas é a mesma figura. O que que o pensamento fez? Ele compôs as figuras e mostrou para você. O pensamento discursivo só existe no tempo. Quer dizer, vai pensando uma ideia atrás da outra, uma palavra atrás da outra, uma figura atrás da outra. O reconhecimento, ou ele é instantâneo, ou não acontece jamais. O próprio Kant se esmera em distinguir entre pensar e saber. Por exemplo, a respeito dessas questões da ordem metafísica, do infinito, a vida após a morte, nós podemos pensar tudo isso, mas isso não é objeto de saber. Mas não leva essa distinção em conta ao negar a intuição intelectual. Pensamos o conceito de um quadrado e o de dois triângulos isósceles, mas saber que são idênticos é algo que vai para muito além do mero pensar. É uma percepção imediata acompanhada de anuência completa da mente. É uma intuição, logo, uma experiência. Então, esse conhecimento ele tem a sua validade independente e anterior à experiência. Mas ele tem origem na experiência. Embora o Kant, com a noção de transcendental, ele tente contornar esse negócio, né, a confusão entre origem e validade continua lá. O pensamento discursivo transita de uma ideia a outra, mas não pode, por si, dizer-se uma ideia igual ou diferente de outra. Isso tem de ser apreendido num relance intuitivo ou não será apreendido jamais. Outro exemplo. Tomo duas premissas quaisquer. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem. Tem duas premissas. Como extraio daí a conclusão de que Sócrates é mortal? é acrescentando a isso novas proposições, isto é, raciocinando discursivamente, ou é percebendo imediatamente que o conjunto, todos os homens, contém Sócrates como um de seus elementos. Você perceber identidade e diferença é como você perceber a diferença entre continente e conteúdo. O conjunto e um dos seus elementos. Você perceber que um dos elementos pertence a um conjunto, não é possível fazer isso por raciocínio discursivo. Ou você percebe ou não percebe. Mais ainda, os conceitos expressam essências, isto é, formas da possibilidade. Mas a relação de identidade ou diferença ou de continente e conteúdo entre duas essências, fecho parênteses aqui, esqueci de fechar, não é ela própria uma essência, é uma existência. Algo que acontece na realidade e não apenas em hipótese pensada. Se eu pego dois conceitos hipotéticos e vejo uma relação entre eles, então, sei lá, eu pego o conceito do dragão verde com bolinhas, eu pego o conceito das bolinhas no verde formando um dragão. A igualdade desses dois conceitos são hipotéticos, mas a igualdade deles não é hipotética. Ela é efetiva. Portanto, ela não existe só no plano das essências. Isso é importante. As essências podem inexistir, mas as relações entre essências existem necessariamente. Portanto, vamos dizer, o simples fato de você comparar dois conceitos hipotéticos, você já saiu do plano da essência para o da existência. O conceito de quadrado não nos diz se quadrados existem ou não. O quadrado que o meu pensamento discursivo me apresenta é só um ente possível. Mas, quando digo que um quadrado cortado na diagonal produz dois triângulos isósceles, isso não é somente uma possibilidade, sim uma necessidade lógica. E como posso, ao mesmo tempo, dizer que algo é uma necessidade lógica e que só existe no campo das possibilidades? Se é uma necessidade lógica, existe necessariamente e é universalmente válido. Então, não pode existir somente no campo das possibilidades. Uma necessidade lógica existe ou não existe. O pensamento discursivo, por si, nada nos revela. Ele apenas transita de uma ideia a outra, de uma forma da possibilidade a outra forma da possibilidade. É a percepção intuitiva imediata que nos revela as relações necessariamente existentes entre duas ou mais formas da possibilidade. Com isso, saímos da possibilidade para o da veracidade, cujos personagens só podem ser concebidos como existentes, não como meras possibilidades. Então, quer dizer que o conjunto das relações entre conceitos possíveis não são meramente possíveis, eles não existem só no reino da possibilidade. Em suma, ou existe intuição intelectual ou pensamento discursivo é apenas fantasia. A intuição intelectual é um conhecimento por experiência. Não podemos apreender nenhuma verdade a priori sem a experiência intuitiva dos nexos entre os conceitos que o pensamento discursivo nos apresenta. Dito de outro modo, um conhecimento pode ser a priori no que diz respeito à sua validade, mas não quanto à sua origem. Quanto à origem, todos os conhecimentos são experimentais, seja quando obtidos por meio dos sentidos, intuição sensível, seja quando obtidos pela percepção das relações entre conceitos, intuição intelectual. Quanto à validade, os primeiros dependem da presença espaço-temporal dos seus objetos para o sujeito para o sujeito cognoscente, o segundo dos nexos a priori entre conceitos, isto é, da necessidade lógica. Mas esses nexos a priori só são a priori quanto à sua validade. Eles têm que chegar a nós através da experiência. Ora, se a necessidade lógica não pode ser mera possibilidade, como os conceitos que ela articula, mas tem de ser verdadeira e, portanto, existir, a conclusão inescapável é que a verdade, toda verdade, é uma modalidade de existência atemporal e inespacial à qual temos acesso pela intuição intelectual. Então, a intuição intelectual existe e ela nos dá a percepção de realidades supraespaciais e supratemporais. Então, do mesmo modo que os elementos da percepção sensível são confirmados pela presença dos seus objetos diante de nós, num certo momento do tempo e num certo lugar do espaço, os conhecimentos que nos são revelados pela intuição intelectual, eles se revelam a nós como presentes atemporalmente e supraespacialmente. Mas eles estão presentes, senão não poderiam ser percebidos. Tá? Então, não é assim. A intuição sensível me mostra o que é presente. E o pensamento racional, né, só me revela possibilidades. O esquema da possibilidade. Não, isso é impossível. Tá? Só me revela coisas que não existem no espaço e no tempo. Como não existe no espaço e no tempo, se existe em todos os momentos do tempo, em todos os lugares do espaço? Aquilo que é onipresente não é ausente, meu Deus do céu. Tá? Então eu digo, olha, onde e quando 2 mais 2 são 4? Em lugar nenhum? Só no meu pensamento? Só na minha imaginação? Não. É em todos os lugares e todos os momentos. Portanto, está presente. Está até muito mais presente do que qualquer elemento sensível que só pode estar presente num certo momento do tempo e num certo lugar do espaço. Estão entendendo? Então, isso quer dizer que nós temos acesso a realidades supraespaciais e supratemporais, senão não poderíamos sequer pensar, não poderíamos reconhecer que um quadrado tem 4 lados. É? Então, todo o universo da teoria do conhecimento do Kant é baseado nisso. E baseado, portanto, na ideia de que limitar o conhecimento humano a essas duas coisas. Ou é uma coisa que vem da nossa pura razão, tá certo? Ou vem dos dados sensíveis. Tá certo? Sendo que aquilo que vem da razão, vem somente da razão. Isso é importante, né? O que vem do mundo sensível, você pegou de algum objeto. Mas o que vem da sua razão foi você mesmo que pensou. Eu digo, como você mesmo que pensou, se você está reconhecendo o que pode vir da sua mente, é o pensamento. Você pensa um quadrado e pensa os dois triângulos. Assim, isso você fez. Mas quando você reconhece, opa, é o mesmo. Foi o seu pensamento que produziu isso? Não, você reconheceu uma realidade que te transcende, que você não pode mudar. Bom, você pode pensar em quadrados, porque você quer pensar em quadrados. Se você quiser pensar bolinhas, você pensa bolinhas. Mas você não pode pensar um quadrado sem que ele dividido na diagonal de dois triângulos isósceles. Isso não é do seu pensamento, isso é uma percepção. E essa percepção não é produzida pelo seu pensamento. É um ato intuitivo. O seu pensamento apenas apresenta as figuras. Tanto que, vamos dizer, o pensamento pode errar. É? Mas a intuição, ou ela acerta, ou ela não é intuição de maneira alguma. Né? Você pode confundir com o que é uma mera imaginação com o que é uma intuição, com o que é uma percepção efetiva. Né? A confusão foi sua. Mas quando você diz, olha, eu aprendi isso intuitivamente, o intuitivo quer dizer o sem intermediários, eu aprendi diretamente. Se você disser, mas aí nós não aprendemos diretamente, aprendemos através do pensamento. Eu digo, não. O pensamento mostrou para você as figuras. Mas a relação não foi o pensamento que mostrou, ela foi percebida imediatamente. Né? Então, do mesmo modo que se me aparece uma tartaruga ou um gato, né, eu também posso dizer, bom, eu não percebi a tartaruga e o gato diretamente, eu percebi apenas através dos meus sentidos. Então, quer dizer que a presença corporal não é mais direta do que a presença de um quadrado que você pensou. Hã? Quer dizer, a percepção, as sensações só nos fornecem as formas sensíveis. Né? Não a percepção correta do que elas são. Tanto que você, por exemplo, quando você está acordado, você está vendo um monte de coisa e só presta atenção em algumas. Essas algumas você percebeu, as outras são apenas um pano de fundo. Não é isso? Então, do mesmo modo, o pensamento está continuamente nos fornecendo formas, mas algumas dessas formas nos impõem a percepção da sua identidade, da sua diferença, das suas relações, etc. E outras não. Por exemplo, não há nada que me force a perceber que um quadrado e um círculo são a mesma coisa. Eles não nos impõem isso. Aliás, eles nos proíbem isso. Então, isso é a mesma coisa que dizer, conhecimento só existe um, conhecimento intuitivo. Não existe conhecimento racional. Né? A razão nos fornece formas da possibilidade e da necessidade lógica. Os sentidos nos fornecem informação sobre os objetos presentes. É? Mas nem as sensações e nem o pensamento são conhecimento. Conhecimento é só a apreensão intuitiva, seja da veracidade de uma presença física, por exemplo, agora eu tenho aqui esta mesa diante de mim, essas pessoas diante de mim, e eu sei que isso é verdade porque eu estou vendo, que há uma presença física, seja a percepção, vamos dizer, da relação entre conceitos que eu mesmo pensei, cuja identidade ou diferença ou outras relações se impõem a mim independentemente e para além do meu pensamento. Então, todo e qualquer conhecimento é intuitivo ou não é conhecimento de maneira alguma. Se você fala, mas é uma apreensão indireta, eu digo, então não é conhecimento. O que é indireto é só uma apresentação ou representação de formas nas quais, perante as quais pode se realizar o ato intuitivo ou pode não se realizar. Às vezes você percebe, às vezes não percebe. Então, isso quer dizer que a limitação colocada pelo Kant, a exclusão que ele faz da intuição intelectual, é autocontraditória. E por que é importante para ele limitar o conhecimento humano? Porque, numa outra parte da sua obra, ele vai dizer que a lei moral é um componente interno da razão. E que a lei moral está universalmente presente. E que é por causa da lei moral que nós somos obrigados, nós temos esse, vamos dizer, esse imperativo categórico moral de crer em Deus e crer num Deus bondoso. Então vem antes a moral e depois vem o Deus bondoso. Então, que Deus seja bondoso ou não, nós de fato não sabemos, mas nós somos obrigados, por um imperativo categórico de ordem moral, acreditar que ele é bondoso. Acontece que, historicamente falando, a religião antecede a moral de bilhões de anos, talvez. Quer dizer, você acha que é natural todos os seres humanos terem os mesmos princípios morais desde que o mundo é mundo? Nós não sabemos pela história que os seres humanos adquiriram o senso moral graças ao exemplo de santos, profetas, etc., que foram vindo e que, às vezes, os caras matavam os profetas, não queriam ouvir, tá certo? Então, a lei moral tem que ser ensinada aos homens. Né? A lei moral não surge de uma evolução natural da razão, como diz o Kant. Né? Ela tem que ser ensinada, existe uma ação que vem de fora. Então, é esta ação divina que põe em nós a lei moral. Se você diz, sim, mas a lei moral é independente da existência de Deus, independente na sua validade, não na sua origem. É a mesma confusão. Não precisa ter vindo um profeta para me ensinar, eu posso saber isso independente disso, mas os homens sempre souberam disso. Eu sei porque eu já recebi isso na minha carga cultural. Mas, por exemplo, ainda em Roma, era legítimo, Roma, que é uma civilização altamente desenvolvida, era legítimo o pai matar os filhos que ele não queria. Não era um aborto, é depois do nascimento, o garoto de 12, 15 anos, isso eu não quero mais, você pode matar. Isso era uma instituição em Roma. O pai tinha direito de vida e morte sobre os filhos. E não lhes parecia imoral. Foi com o cristianismo que as pessoas se tocaram. Falaram, epa, peraí. Mas isso é um homicídio, no fim das contas. Né? Eles simplesmente não tinham percebido que era um homicídio. Então, você vê que você pode fazer a abstração do elemento divino ao julgar as questões de moralidade. Então, um certo princípio moral, em si, ele é válido, exista Deus ou não exista Deus. Eu digo, mas espera aí, e o conhecimento desse princípio moral? Como é que chegou aos seres humanos? Então, a mesma confusão entre origem e validade está se repetindo na esfera da moral. Então, a ideia de que é a lei moral que nos revela a existência de Deus, é uma inversão exata. É a presença de Deus, a ação de Deus que nos revela a lei moral, embora essa lei já fosse válida anteriormente. Quer dizer, quando é que passou a ser feio matar o filho? Matar o filho sempre foi feio. É? Só que em Roma eles não sabiam, alguém teve que avisar. Veio Jesus Cristo e avisou. E daí eles se tocaram. É? Então é a ação divina, através dos santos, profetas, ou da ação e interferência direta do próprio Deus, que nos revela uma lei moral que por si mesma é universalmente válida e independe disso. Então, a validade da lei moral é universal e imutável, tá certo? Mas o conhecimento dela nos chega através da religião. Se não fosse isso, você não poderia jamais dizer que algumas religiões têm, vamos dizer, uma sensibilidade moral mais apurada do que as outras. Por exemplo, o cristianismo tem uma sensibilidade moral mais apurada do que a religião romana. Hã? Então nós temos, vamos dizer, é possível uma história do conhecimento moral, ainda que essa história vá sempre revelar princípios morais que em si mesmo não têm história. Então, a mesma confusão que Kant está fazendo no campo gnoseológico, ele faz no campo ético. Com consequências civilizacionais absolutamente devastadoras, entre as quais essa de que existe a moral, todos nós participamos da moral, o Estado administra a moral, e dentro desse Estado que administra a moral, as pessoas pensam e chegam à conclusão de que elas deveriam crer num Deus bondoso. Mas o que elas pensam desse Deus bondoso não pode ser fixado em dogma. Se não pode ser fixado em dogma, significa o seguinte: tudo o que se diz a respeito de Deus foi invenção humana. Deus não disse nada, nunca. Tá? Se a mensagem divina pode estar a todo momento sendo revista e alterada e criticada, então é porque foi um homem que inventou, outro homem desmente. Então, a possibilidade da mensagem divina está eliminada. Então, eu sou obrigado a crer num Deus bondoso que não pode sequer falar comigo. Tudo que ele diz sou eu mesmo que invento. Então, é claro que a religião se tornou inviável a essa altura. Ela continua viável, vamos dizer, como uma possibilidade aberta aos cidadãos dentro do Estado democrático de acreditar no que elas quiserem. Eles podem acreditar no que quiserem, mas a lei moral lhe diz que você tem que acreditar num Deus bondoso. Existe outro texto que nós não examinamos ainda, vamos examinar numa próxima aula. São vários pedaços que Kant foi juntando aqui e ali e que formam o conceito kantiano da prece. Ele diz o seguinte: a prece é inútil porque Deus sabe tudo o que nós precisamos. Então, a prece só tem um valor moral na medida em que eu rezo, eu me torno melhor. E a prece só serve para isso. A prece é uma, ele diz, quando eu estou falando com Deus, não estou falando com Deus, estou falando comigo mesmo, estou me ensinando coisas boas, estou melhorando. E essa é a única finalidade da prece. Isso quer dizer, por exemplo, que a prece de intercessão, que é uma coisa que a pessoa religiosa tem essa experiência. Você tem um amigo que está doente, ou uma pessoa que está em dificuldade, você reza e a situação do jeito melhora. Isso aconteceu para mim já milhares de vezes. Tá certo? Esse segundo canto não existe. É apenas uma impressão que eu tive. Na verdade, eu estava apenas falando comigo mesmo e me tornando melhorzinho. Ora, se não existe a prece de intercessão, então a relação dos homens com Deus é apenas a relação do homem com o ideal que ele tem. O ideal de um Deus bondoso. E esse não pode ser um Deus que age, que interfere no curso das coisas. Portanto, na prática, ainda que o Kant faça a apologia da religião em dezenas de escritos, será sempre essa religião castrada, tá certo? Que é o que nós temos hoje. Deu para entender? Começou a entender a relação que existe entre a teoria do conhecimento do Kant e as ideias dele sobre a organização do Estado, a religião, etc, etc. Dizer, uma coisa funciona para a outra. Ele está sustentando esse ideal político em cima de uma teoria do conhecimento. Deu para entender? Então vamos parar por aí, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Aqui o Marcelo Oliveira pergunta se, ao tentar destruir o cristianismo, Kant pretende fundar uma nova religião apoiada na razão. Não, ele não pretende fazer isso. Ele, inclusive, vai a um novo contexto no qual a função da religião na sociedade mude completamente. Quer dizer, a religião tem de ficar com o pastor, prega em privado para os seus fiéis, mas quando ele se dirige ao público leitor em geral, ele tem o direito e até o dever de criticar a sua religião. Portanto, ele não fala mais como representante da religião. Ele só fala como representante da religião em privado. Fora disso, ele é, como dizer, um homem de estudo, é um cidadão, é outra coisa. É isso. Agora, aqui tem uma pergunta, Ronaldo Castro, a pergunta é meio complexa. Ele diz, na quinta aula, com os argumentos de Alex Garfield da Ordem do Caos, dessa tensão divina, inspirado nos estudos de Erich Wegelin, você citou, aspas, a ordem da história não é dos fatos históricos, mas da sequência da busca da ordem, fecha aspas. Isso me pareceu brilhante, pois sintetizava a obra do Wegelin. No entanto, imediatamente depois eu me inquietei. Procurei ver assim, se essa inquietação não era fruto da minha própria busca da ordem, que parecia ter sido frustrada. Antes de qualquer outro argumento, veio uma lembrança de um estudo que fiz e publiquei no livreto Saber do Céu, a respeito de eras astrológicas. Eu navegava pelas eras de Câncer até Aquário e identificava de maneira bastante elucidativa e encantadora os fatos históricos principais de tais épocas que encaixavam simbolicamente de maneira quase perfeita. Eu sempre tive esse impulso de descobrir as leis por trás dos fenômenos e o estudo da astrologia me levou a vislumbres incríveis de uma certa ordem. Bem, isso realmente acontece, mas o problema é que onde estavam esses acontecimentos que combinavam perfeitamente com o simbolismo? Eles aconteciam de modo simultâneo em todas as civilizações, ou ao contrário, quando uma civilização estava indo numa direção, uma outra estava indo em outra. Este que é o problema que fez o Erich Wegelin desistir, vamos dizer, da ideia de uma sequência das ordens, porque ele estava indo tudo bem até o momento onde descobriu que elementos de ordens teoricamente pertencentes a épocas diferentes, ou etapas diferentes da evolução da ordem, apareciam de maneira simultânea. Então, a questão das eras astrológicas também é assim. Você pega o livro do Gaston Rogel, que é Le Quatrième de l'Humanité, As Quatro Eras da Humanidade, que é um livro sobre os ciclos, muito, muito bonito, mas todos esses ciclos são a imagem desse ciclo é sempre obtida seletivamente, numa espécie de seleção geográfica. Mas quando você elimina a seleção geográfica e você começa a olhar a coisa assim, num panorama realmente mundial, você vê que existem ciclos que estão indo numa direção, ao mesmo tempo tem outros ciclos que estão indo em outra direção. É importante entender isso. Existem atividades humanas que são necessariamente cíclicas. Há um percurso que se repete, dos dias e as noites, ou o ciclo econômico, vamos dizer, da produção, distribuição e consumo. Isso vai ter que se repetir. É isso, por exemplo, você planta feijão, o feijão cresce, ele colhe, ele vende e o feijão é comido. Isso vai repetir depois, isso não vai mudar. Entendeu? E qual é o encaixe das atividades cíclicas com as não cíclicas? Quer dizer, a ideia de que uma teoria dos ciclos por si mesma possa abranger o conjunto da história humana é uma ideia em si mesma autocontraditória. Porque esquece, vamos dizer, toda a imensidão de atividades que não são cíclicas e não podem ser. Tá certo? Então, eu não acho que esse estudo seja inútil, ele pode te dar algumas sugestões, mas desde que você entenda que você está lidando com figuras de linguagem, não com conceitos descritivos rigorosos. Né? Curso online de filosofia, o senhor leu o e-mail de uma pessoa que precisa de ajuda para conseguir patrocinador para enviar 10 a 15 estudantes para o senhor dar o curso de liderança política. Eu gostaria de entrar aí complicou. Mas olha, eu prometo o seguinte, eu vou pedir aqui para a Leila buscar e mandar para você o e-mail dessa pessoa, tá bem? Procurando para o Diego Paes. Jefferson Milani diz, sou aluno do curso desde 2009. Nas primeiras aulas, o senhor comentou a possibilidade dos alunos realizar algum tipo de trabalho pertinente ao curso. Da minha parte, não tenho pretensão de realizar uma obra filosófica, mas sim literária. Desse modo, poderia encaminhar, em vez de trabalho filosófico, um ou dois contos meus. Claro que pode e deve. Faça isso ontem. Daniel Andrade pergunta se Sade teve contato com a filosofia do Kant. Eu não sei. Realmente não sei. André Lira diz, Não, peraí, essa é uma pergunta sobre o assunto bíblico, vamos deixar para depois. Fernando Golombias pergunta: quanto ao método lógico de dialético concreto do Mário Ferreira dos Santos, você utiliza em suas análises? Parcialmente sim, quer dizer, não pode ser que eu o uso, mas ele me inspirou muita coisa, ele me deu muitas ideias. Né? O que eu faço é aquilo que eu descrevi no curso sobre o método filosófico aqui. Agora, existem muitos métodos que você pode anexar ali, você pode usar até método marxista, se você quiser, tudo ajuda, entendeu? Agora, fazer uma aplicação, mas é sistemática, formal, do método daquele que chama decadialética, ou pentadialética, isso eu nunca fiz e nem pretendo fazer. Eu acho que essas coisas não é para você repetir como uma formulinha, você tem uma inspiração geral daquilo e toca em frente. Bom, eu acho que por hoje é só. Eu quero avisar o seguinte, sábado que vem, dia 22, nós não teremos aula, porque eu vou estar me preparando para o curso do Robert Curtin, que vai começar logo em seguida. E a aula seguinte, que seria então dia 29, coincidirá com a última aula do curso sobre o Robert Curtin, como já se tornou tradicional entre nós. Então nós voltamos a nos encontrar no dia 29, no mesmo horário, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até o dia 29.